A presente tradução foi feita a partir do inglês. Dado ser uma tradução feita a partir de outra tradução, alguns pontos poderão não ser precisos. सूरत में मुरली चल रही थी 27 जनवरी सन 67 की रिकॉर्ड चला है तू प्यार का सागर है ontem a música que foi narrada em Surat era datada de 27 de janeiro de 1967. O disco que estava a ser tocado, Tu És um Oceano de Amor. Por pehle pej ke madhyant mein baat chal rahi thi. Prajapita Brahma se kitni vriddhi hoti hai. ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं 100 भुजाएं 1000 भुजाएं विष्णु व शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहते हैं. E o assunto que foi narrado a meio da primeira página era há grande aumento em números através de Prajapita Brahma. É dito apenas para Brahma 100 braços, 1000 braços. Tantos braços não são mencionados para Vishnu ou Shankar. Brahma ke liye hi kyon kehte hain? Kitni bhujaye? Koi karan to hoga? Por que é que tantos braços são apenas mencionados para Brahma? Deve haver uma razão. Hã? Madadgar bhujaye itni kyon? ब्रह्मा को इतनी भुजाएं क्यों शंकर और विष्णु को क्यों नहीं? Alguém disse, braços de ajuda. E Baba diz, por que tantos braços de ajuda? Por que é que Brahma foi mostrado com tantos braços? Por que não Shankar e Vishnu? शंकर और विष्णु को तो भगवान के रूप में गाया पूजा जाता है. इतने मंदिर बनाए जाते हैं. इतनी मूर्तियां बनाई जाती हैं, इतनी पूजा होती है ब्रह्मा की तो इतनी पूजा होती भी नहीं. फिर उनको इतनी भुजाएं क्यों दे दी? इतने सहयोगी उनको क्यों हो गए? Shankar e Vishnu são adorados como deuses. Tantos templos são construídos, são preparados tantos ídolos. Acontece muita adoração. Brahma não é assim tanto adorado. Por que é que lhe foi dado tantos braços? Por que é que ele teve tantos ajudantes cooperativos? अरे संपूर्ण नहीं इसलिए ज्यादा ज्यादा भुजा बन जाते हैं ज्यादा सहयोगी बन जाते हैं. इसलिए भुजाएं दे दी है कि जो ज्यादा सहन करता है बहुत सहनशील होता है उसके सब सहयोगी बन जाते हैं. E alguém disse, ele não é completo. Ora, ele não é completo. E é por isso que tem mais braços? É por isso que tem mais ajuda? Sim, foram-lhe dados braços porque toda a gente dá cooperação àquele que tolera muito, àquele que é muito tolerante. E as pessoas têm medo de se aproximar de alguém que tem uma natureza mais rude. Ele é uma mãe. O nome dele próprio é Brahma, Barima, ou seja, uma mãe mais velha. Kaisi Barima? Aur duniya mein mataen hoti hain. Chahe jaise bhi bacche hon, sadharan mataen bhi hoti hain unke chahe jaise bacche hon. Dusht hon, luche lafange hon. बहुत दुख देने वाले हो तो भी माँ उन बच्चों को अपने गोद से अलग नहीं करना चाहती. Que tipo de mãe mais velha? Há outras mães no mundo. Sejam os filhos como forem, há mães vulgares também. Mães com qualidades, mães com defeitos que podem fazer causar tristeza, mas sejam elas como forem, a mãe não quer separar-se dos seus filhos. तो साधारण माताओं और वो तो माताओं की भी मां है. तो उसमें तो कितनी ही सहन शक्ति होगी. कोई बच्चा जिसने प्रैक्टिकल उनका प्यार लिया ये नहीं कह सकता चाहे 2 मिनट 10 मिनट ही क्यों न मिला हो कि बाबा ने हमको प्यार नहीं दिया। Isto é uma questão de mães vulgares, mas ele é a mãe das mães. Então, quanta tolerância é que ele terá? Qualquer filho que tenha recebido amor na prática dele, mesmo que o tenha conhecido por 2 minutos, 10 minutos, não pode dizer que Baba não lhe deu amor. 2 minutos bhi mila hoga, to bhi uske andar se ye awaz aati hai, wo bolta hai ki Baba ne duniya mein humko jitna pyar diya, isne hi diya. Vibration diya, itna aur kisi ne nahi diya. Mesmo que o tenha encontrado por 2 minutos, mesmo assim, um som vem do seu coração. Ele diz que o amor, a afeição, as vibrações que Baba me deu, no mundo, ninguém me consegue dar tanto amor. Result kya hua iska? Então, isto está certo. A mãe era um armazém de amor, afeição, simpatia e tolerância. Mas qual foi o resultado? Yagi ke aadi mein jo sakht part bajane wala tha, gyan surya, wo chala gaya. Aur jitne bhi vidharmi bacche the, un sab ne maa ka aadhar le liya. O sol do conhecimento, que desempenhou um papel de retidão no princípio da Yagya, partiu e todos os filhos e religiosos tomaram o suporte da mãe. Chai Chandravansi rahe hon, chai Islamvansi rahe hon, chai Bodhivansi rahe hon, chai Christianvansi rahe hon, jitne bhi utarti kala ke the, sabne kiska aadhar liya? Maa ka aadhar liya. Quer fossem Chandravanshi, ou seja, aqueles que pertenciam à dinastia da Lua, ou Islamvanshi, ou Budistavanshi, ou Cristãovanshi, quem é que lhes deu suporte a eles todos, com a consequente diminuição da consciência da alma? Eles tomaram o suporte da mãe. Lá passando nem que é, serve? Lá passando que é. Tu bate bane que é, bigre que सिर्फ लाभ में बात बिगड़ती है और सिर्फ लव में भी बात बिगड़ती है। Eles não gostavam de lei, gostavam apenas do amor. Então, o assunto será resolvido ou vai piorar? Todos dizem vai piorar. Os assuntos não eram apenas de ou lei ou amor. तो ब्रह्मा को तो ढेर भुजाएं बन गई। ब्रह्मा को ढेर सहयोगी बन गए क्योंकि उन्होंने बहुत सहन किया, इतना इतना सहन किया कि अंत समय में हार्ट भी फेल हो गया। Então, uma quantidade de braços de Brahma ficaram preparados. Muitas almas tornaram-se cooperativas com Brahma, porque ele tolerava muito. Ele era tão tolerante que no final o seu coração também falhou. दिल को ऐसा आघात पहुंचा कि वो सहन नहीं कर सके, प्राण पखेरु उड़ गए, इतना भी सहन कर लिया। उसके बावजूद भी बच्चों के प्रति रहम की भावना। Ele teve tal choque que não conseguiu tolerar. Ele perdeu a sua vida. Ele tolerou até essa extensão. Mas mesmo apesar disso, ele tinha sentimento de misericórdia em relação aos filhos. इतने साल हो गए सभी छोड़े छोड़े तो भी उम्मीद लगी हुई है कि ये बच्चे सुधर जाए, लेकिन कुत्ते की पूछ 12 साल तक डंडे से बांध के रखी जाए तो भी वो सीधी नहीं होती। क्यों? Passaram muitos anos desde que ele deixou o corpo. Mesmo assim, ele tem a esperança de que os filhos serão reformados. Mas a cauda de um cão, mesmo que seja atada e esticada durante 12 anos, não vai deixar de ser curva. E porquê? Porque o atma é kalpa kalpa antar. कन्वर्ट होती रही है और कन्वर्ट होकर के भारतवासियों को धोखा दे करके जाती रही है दूसरे धर्म में, दूसरे धर्म खंड में भारत की गिलानी करवाती रही और दूसरे धर्मों का मान मर्तबा बढ़वाती रही। É porque aquelas almas vão continuar a ser convertidas a cada kalpa e depois de se converterem, elas têm atraiçoado os indianos e têm ido para outras religiões e para as terras de outras religiões. Eles têm continuado a causar a difamação de Bharat e aumentaram a posição e o respeito de outras religiões. कल की वाणी में बाबा ने बोला ये बच्चे मेरे काम के नहीं है। कौन? जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। श्रीमत माना कानून ला। Tais sanskaras estão gravados nelas. É por isso que nesta murli e na vani de ontem, Baba disse: estes filhos não me servem para nada. Quem? Aqueles que não seguem o Shrimat do pai. Shrimat significa lei. Hamara constitution kaun sa hai? Hamara samvidhan kaun sa hai? Baba ki vaani hi hamara samvidhan hai. Hamara kaida kanun hai. To jo kaide kanun par nahi chalte hain, sirf lab ko bahut mehatv dete hain. Qual é a nossa Constituição? As Vanis de Baba são a nossa Constituição, as nossas regras e lei. Então, aqueles que não seguem as regras e as leis dão importância apenas ao amor. Aur wo bhi lav kiska? Dehdhari ka lav hua? Ya nirakar supreme soul ka lav hua? Dehdhari ka lav hua. E de quem é esse amor? É o amor de um ser corpóreo? Ou é o amor da alma suprema incorpórea? É o amor de um ser corpóreo. O dedhari ka pyar jo hai, wo kabhi bhi sampann nahi bana sakta. To unki bhujaye to ho gayi dher. Aquele amor de um ser corpóreo não pode tornar ninguém perfeito. Assim, ele tem inúmeros braços. Leftist bhujaye bhi 500 din और राइटियस भुजाएं भी 500 हजार भुजाएं ब्रह्मा को दिखाते हैं, हजार सहयोगी दिखाते हैं, विष्णु को भी चार भुजाएं दिखाते हैं और शंकर को भुजाएं नहीं दिखाते। जगन्नाथ के मंदिर में जो थी दो वो भी कट जाती है। Viam 500 braços à esquerda e também 500 braços à direita. Brahma é mostrado com 1000 braços. Ele é mostrado tendo 1000 ajudantes. Vishnu também é mostrado como tendo 4 braços. E Shankar não é mostrado com braços extras. No templo de Jagannath, mesmo esses dois braços foram cortados. E o que é Shankar? É? Porque Jagannath é sare jagat ka nath. Aur Srinath sirf shesth atmao ka nath hai. Qual é esta confusão? É porque Jagannath é o deus do mundo inteiro e Srinath é o senhor das grandes almas. Jo Srinath hai, wo shesth atmao ko sanrakshan deta hai. Swami banta hai. Unka swamitva swikar karta hai. और जो जगन्नाथ है सारे जगत का संरक्षण करता है। श्रीनाथ dá proteção às grandes almas. Ele torna-se o seu mestre, Swami. Ele aceita a sua liderança. E Jagannath protege o mundo inteiro. देवताएं हो उनको भी वरदान देता है और राक्षस हो उनको भी वरदान देता है। सबका कल्याण चाहता है। Ele dá recompensas às divindades, bem como também aos demónios. Ele quer o benefício de todos. Jo acche swabhav wale ho, unka kalyan karna, kalyan chahna, aur jo bure swabhav wale ho, उनका कल्याण चाहना फर्क क्या है? Causar ou desejar o benefício daqueles que têm uma boa natureza e desejar o benefício daqueles que têm uma má natureza, qual é a diferença? Duniya ki samanya pravritti bhi hoti hai, acha acha hap hap, kadua kadua, thu thu. To Bhagwan mein aur samanya manushya mein antar hona chahiye ki nahi? Kya antar hai? É uma tendência comum no mundo. O que quer que seja bom, deve ser meu. E o que quer que seja amargo, é para pôr de lado. Então, não deve haver diferença entre Deus e um ser humano normal, vulgar? Bhagwan sabke liye ek jaisa hai. Bhagwan ke dil mein, Bhagwan ke dimag mein kisi ki prati pakshpat nahi ho sakta. Todos disseram, tem que haver uma diferença. E Baba continua, qual é a diferença? Deus trata todos de forma igual. No coração e no intelecto de Deus não podem haver preconceitos em relação a ninguém. Jo acche hain wo to hain hi acche. Lekin jo bure hain unko bhi acha banana hai. Agar buro ko acha nahi banaya gaya to nayi duniya swarg nahi banega. Os que são bons de qualquer forma. Mas os que são maus têm que se tornarem bons. Se os maus não forem feitos bons, então, o novo mundo, o paraíso, não pode ser criado. Sari duniya swarg bane. Lekin 500 700 crore to swarg mein jaate nahi hai. Lekin jo ban sakte hain wo to nikal sakte hain. Isliye bataya ki la aur lav dono chahiye. O mundo inteiro deveria tornar-se o paraíso, mas os 5 a 7 bilhões não entram no paraíso. Aqueles que podem vir vão aparecer. Por isso é que foi dito, é necessário lei e amor. Lá bhi chahiye aur lav bhi chahiye. Brahma ne ati ka pyar diya. Ati ka dikhava kar diya. É necessária a lei e é necessário o amor. Brahma deu demasiado amor. Ele demonstrava demasiado amor. ब्रह्मा की सोल माने कृष्ण की सोल, कृष्ण की सोल की कृष्ण को जो राशि है वो किससे मिलाई जाती है? क्राइस्ट से. कृष्ण और क्राइस्ट की राशि क्यों मिलाई जाती है? कुछ बातों में समानता तो रही होगी ना. Alma Brahma significa alma Krishna. Com quem é que o signo do zodíaco de Krishna é parecido? É similar ao de Cristo. Porque é que os signos do zodíaco de Krishna e Cristo são similares? Tem que haver semelhanças em alguns aspectos, não é verdade? Cristians mein bhi dikhava bahut hota hai pyar ka. Andaruni pyar nahi hota. Lekin bahar ka dikhava bahut karenge. Wo kahan se sikha Cristians ne? Krishna se. Os cristãos também demonstram muito amor. Mas não há amor interno. Mas eles fazem demonstrações externas muito grandes de amor. De onde é que os cristãos aprenderam isso? De Krishna. Krishna jo hai, wo aisa patra hai ki Mahabhari Mahabharat yudh karai deta hai. Yagya ke aadi mein bhi jhagda hua tha. Bachchon ko apne favor mein karne ke liye itna pyar dikhaya ki baap se जुदा हो गए खुद भी और सारा जीवन दुख भोगा, परेशान रहे और परेशानी में ही शरीर छोड़ दिया. Krishna é uma tal personagem que causa a guerra do Mahabharata. No princípio da Yagya também houve uma disputa. Ele demonstrava tanto amor para que os filhos ficassem a seu favor que ele próprio ficou separado do pai e sofreu por isso tristezas durante a vida inteira. Ele teve muitos problemas e deixou o corpo em circunstâncias problemáticas. एक कहावत है जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है. मीठे गन्ने को देखो गोलू में पेरा जाता है. वक्र चंद्रमा ग्रसन राहु. चंद्रमा टेढ़ा है तो राहु उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता. चंद्रमा सीधा साधा हो जाता है, गोल बटोल हो जाता है, चंद्रमा उसके ऊपर आक्रमण करता है. वो राहु उसके ऊपर आक्रमण कर देता है. Há um ditado que diz: aquilo que é muito doce causa a sua própria destruição. Reparem, a cana do açúcar tem que ser esmagada. Quando a lua não se vê, então Ragu não a vai atacar. Quando a lua fica cheia, redonda, então Ragu ataca. तो ना ज्यादा सहनशील होना चाहिए, इतना सहनशील नहीं होना चाहिए कि बौद्धियों की तरह बुद्धू बना कर बैठे। विधर्मियों ने, मुसलमानों ने आक्रमण किया, बीवी बार बच्चों को उठाने उठा के ले जाने लगे और उन्होंने हाथ उठा दिए। Então, não se deve ser demasiado tolerante. Não se deve ser tão tolerante que se façam coisas erradas como os budistas. Os muçulmanos, vidarmis, atacam. Eles começaram por raptar as mulheres e as crianças e eles apenas levantaram os braços em defesa. ये सहनशीलता हुई, अहिंसा परमो धर्म हुआ या कायरता हुई? कायरता। ऐसे कायरता कहेंगे, जहां सहन करना है वहां उतना ही सहन करना है, और जहां सामना करना है वहां सामना करना भी जरूरी है, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, और वो बच्चे बिगड़ गए। Será que isto é tolerância? É a não violência a religião mais elevada? Ou será que é timidez? Será chamado de timidez? Devemos tolerar apenas até um limite. Também é necessário enfrentar as situações sempre que isso for preciso. De outra forma, os filhos ficam estragados. E aqueles filhos ficaram estragados. वही परंपरा में जो ब्रह्मा ने परंपरा चलाई उसी में ब्रह्मा कुमारियां भी चल रही है। बाहर से बहुत मीठा मीठा बोलेंगे और ब्रह्मा कुमार कुमारी बाहर से कोई समझ नहीं सकता कि इतने मीठे क्यों हैं, और अंदर से एकदम मैले हुए पड़े, अंदर एक और बाहर दूसरा। बाबा कहते हैं ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता। Os Brahma Kumaris continuam a mesma tradição que Brahma começou. Para fora, aqueles Brahma Kumar Kumaris falam de forma muito doce. Ninguém consegue entender, pelo comportamento exterior, porque é que eles são tão doces. Mas por dentro, eles estão sujos. Baba diz que uma pessoa que é diferente internamente e externamente não se pode aproximar de mim. नजदीक नहीं आ सकता का मतलब क्या हुआ? मेरे नजदीक माना मैं कौन? शिव, शिव ज्योतिबिंदु या शिव कोई प्रैक्टिकल में भी स्वरूप है? प्रैक्टिकल में स्वरूप है, जो मुकर्रर रहता है वो ही शिव का स्वरूप है, प्रैक्टिकल रूप। उस प्रैक्टिकल रूप के नजदीक का मतलब जो संगम युग में स्वर्ग स्थापन होना है, नरसे नारायण बनने वाली जो राजाई है, उस राजाई में राधा कृष्ण वाली आत्मा उतनी नजदीक नहीं आ सकती। O que é que significa não se pode aproximar? Na frase perto de mim, a quem é que se refere? É Shiva. É o Shiva ponto de luz? Ou será que também há alguma forma de Shiva na prática? Há uma forma prática. A carruagem final, que é Mukararat, é a forma de Shiva, a forma prática. Aproximar-se dessa forma prática significa o paraíso que vai ser estabelecido na idade da confluência. E a forma soberana de se transformar de um homem em Narayan, nessa forma, as almas de Radha e Krishna não podem vir assim tão perto. उनके सारे फॉलोअर्स उतने नजदीक नहीं आ सकते जितने रुद्रमाला के सूर्यवंशी बच्चे नजदीक आ जाएंगे। क्यों नहीं आ सके? Todos os seguidores deles não podem vir tão perto do pai como os filhos de Suryavanshi, de Rudramala. Por que é que não podem vir? क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ला और लव का बैलेंस बैलेंस नहीं होता। कोई कहे शंकर में कहां लव का बैलेंस है, वो भी तो लाफुल है। Por que é que eles não podem vir? Porque não há equilíbrio entre amor e lei. Se alguém disser, onde é que está o equilíbrio do amor em Shankar? Ele também é cheio de lei. लाफुल, ऊपर ऊपर से देखा जाए तो लाफुल है, लेकिन भक्ति मार्ग में जो यादगार है अर्धनारीश्वर की, आधा पुरुष रूप आधा स्त्री रूप, वो काय की यादगार? Se observarmos do lado de fora, ele é cheio de lei, mas a lembrança de Ardhirwarishwar, que é famoso no caminho da devoção, e que é meia figura homem e meia figura mulher, de que é que isso nos lembra? और ला के बैलेंस किया गया, जिसको अव्यक्त वाणी में कहा गया है बाप दादा का कंबाइंड रूप है। बाप माना राम, दादा माना कृष्ण। बाप और दादा ये दोनों आत्माएं कंबाइंड रूप में एक शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है। Isso é uma lembrança do equilíbrio entre amor e lei, e que é dito nos Avyaktvanis como sendo a forma combinada de Bap-Dada. Bap, que é o pai, significa Ram. Dada, que é o irmão mais velho, significa Krishna. Bap e Dada. Estas duas almas desempenham os seus papéis numa forma combinada através de um corpo. Dada mana Krishna ki soul, mata ke roop mein part ho jati hai, aur bap ke roop mein part ho jata hai. Dono ka combination jo hai वो अर्धनारीश्वर प्रवृत्ति मार्ग का चैतन्य जीता जागता पुतला कहा जाता है। Dada é a alma de Krishna. Desempenha o seu papel na forma de mãe. E o pai desempenha o papel como pai. A combinação dos dois é dito ser a forma viva do ídolo de Ardhanarishwar. É o caminho da família. तो अब समझ में आया कि ब्रह्मा को इतनी भुजाएं क्यों हो जाती है, इतने सहयोगी क्यों बन जाते हैं, और शंकर और विष्णु को इतने सहयोगी नहीं बनते। Agora podemos perceber porque é que Brahma foi mostrado com tantos braços, porque é que tantas almas se tornam os seus ajudantes e porque é que não há assim tantas almas que sejam ajudantes de Shankar e Vishnu. क्या कारण बताया? ऊपर से दिखावा ही दिखावा, दिखावा ही दिखा, अंदर से चाहे घुल रहे हो, चाहे मर रहे हो, चाहे अंदर से जान निकल रही हो, लेकिन बाहर से दिखावा करना तो ये आत्मा का घात नहीं हुआ? Qual foi a razão? Era amor, amor e só amor. Era apenas um show exterior, a ostentação. É como quando alguém tem problemas internamente, pode mesmo estar a morrer internamente, mas faz um show externo. Isso não é matar a alma? É matar a alma. É um suicídio. अपनी जीव घात हुआ ना, आत्मा ने अंदर से दुख भोगा, बाहर से दूसरों को सुख दिया, तो ना उनका सुख होना संपन्न हो सकता है जिनको दिया, और ना अपना संपन्न हो सकता है। सही रास्ता क्या है? सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, और खींच लिया सो खून बराबर। वो खींच खींच के जैसे सुख दिया बच्चों। É matar a alma. É um suicídio, não é verdade? A alma experimenta as tristezas internamente, dá prazer aos outros externamente. Então, nem os prazeres podem ser dados completamente para quem são dados, nem são completos para o próprio. Qual é o caminho correto? O que quer que tenha sido obtido de forma fácil é como leite. O que quer que tenha sido procurado é como água. E o que quer que tenha sido roubado é como sangue. É como se o prazer fosse dado aos filhos sob compulsão. जैसे माँ होती है ना, माँ अपने बच्चों को कैसे परवरिश करती है? सर्दी की रात है, बच्चे ने पेशाब कर दी, पेशाब की साइड में रात भर लेटी रहेगी और असूखे में बच्चों को लिटाएगी। तो ये मातृवात्सल्य का ये नमूना ये पेश किया शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा। Tal como as mães, como é que as mães dão sustento aos filhos? Suponham uma noite fria e o filho urinou. A mãe fica deitada durante toda a noite no sítio que está molhado e deixa o filho dormir num sítio que esteja seco. Então, Shiv Baba apresentou um exemplo desta afeição de mãe através de Brahma Baba. और दुनिया को ये दिखाया कि माताएं भारतीय परंपरा में खास माताओं का ये रूप होता है कि बचपन है तो बाप के अधीन है, शादी हो जाती तो पति के अधीन है, पति ने खुदा नखास्ता शरीर छोड़ दिया तो जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं वो अपनी हेकड़ी दिखाते हैं, उनके अधीन रहते हैं। Ele mostrou ao mundo que as mães, em especial na tradição indiana, têm uma determinada forma. Na infância, elas estão sob a orientação do pai e, quando se casam, vivem sob a orientação do marido. Se por acaso o marido deixa o corpo, então o filho mais velho mostra a sua rudeza e ela vive sob a orientação dele. जहां तक वर्षे की बात है बच्ची को वर्षा मिलता नहीं अभी मिलने लगा है क्योंकि जब से शिव बाबा आए हैं तो बच्चियों को भी वर्षा मिलने लगा उससे पहले 2500 साल कभी बच्चियों को वर्षा नहीं भारतीय परंपरा में नहीं मिलता था हकदार नहीं होती थी बाप से वर्षा नहीं मिलता था Em relação à herança, as filhas não têm direito a ela. Agora começaram a ter direito a ela. Porque desde que Shiv Baba veio, foi quando as filhas começaram a ter direito à herança. Antes disso, durante 2500 anos, na tradição indiana, as filhas não tinham direito à herança. Não recebiam a herança do pai. Bachi badi hui, patni bani. Sari property ka pati hakdar. Patni hakdar nahi. Kehne ke liye ardhangini. Uma filha cresce para se tornar uma esposa. O marido tem direito a toda a propriedade. A mulher não tem direito. Ela é meia sócia, mas só no nome. Uske baad, jab bachche hote hain, pati na ho, sharir chhod de, to sari property ke bachche hakdar. Maa ko koi koi hissa nahi. Aisa kyon? Depois, quando os filhos nascem, se o marido não está presente ou se deixou o corpo, então os filhos homens têm direito a toda a propriedade. A mãe não tem direito a qualquer parte. Por que é que é assim? Jab maa itna sehan karti hai, to aisa kyon? Ye sehan karti hai ya moh ke vasibhoot hokar ke sehan karti hai? To moh vikar hai? Ya nirvikar hai? मोह सकल व्याधिन कर मूला जो जितने भी व्याधियां हैं बीमारियां हैं उन सब का मूल है मोह A mãe tolera tanto e por que que é assim? Ela tolera ou tolera através do apego? E alguém disse por apego. Então, o apego é um vício ou uma virtude? É um vício. O apego é a raiz de todas as doenças. इसलिए व्यक्तवाणी में बोला है कि माताएं अगर मोह के ऊपर जीत पाले तो समझो वो जीत गई विजयी हो गई तो बोला कि घर में भी ऐसे ही होता है घर में जो बच्चे आतताई होते हैं ना वो माँ की तरफदारी ले लेते हैं Foi por isso que foi dito na Vyaktvani que se as mães conseguirem vitória sobre o apego, então, podemos pensar que elas ganharam vitória, ou seja, elas tornaram-se vitoriosas. Então, foi dito que acontece de forma semelhante numa casa. Os filhos atormentados numa casa tomam o lado da mãe. Dushto bachche hai na, baap to sahan nahi karta, dunai pitai kar dega. Maa jo hai unko samvardhan karti hai. To maa ki tarafdari le lete hain, baap ki tarafdari nahi lete. To yagya ke aadmi bhi aise hi hua. São crianças malandras, não é verdade? O pai não vai tolerar, ele vai bater. A mãe promove-os. Então, eles tomam o lado da mãe. Não tomam o lado do pai. Então, no princípio da Yagya, aconteceu uma coisa semelhante. Jo Surya aur Suryavanshi bachche the, bij roop bachche the, bij mana baap. Baap saman bachche the, wo sab chale gaye. Aur jitne bhi atatai girti kala wali atmaye thi, चंद्रवंशी इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन गिरती कला वाली है ना और साहब ने ब्रह्म का आधार ले लिया O sol, os filhos pertencentes à dinastia do sol, os filhos semente, e semente significa do pai, então todos os filhos como o pai partiram, e todas as almas tormentosas, com um nível diminuído de consciência da alma, os Chandravanshis, ou seja, aqueles que pertencem à dinastia da lua, os islâmicos, os budistas, os cristãos, todos são almas com um nível inferior de consciência da alma, não é verdade? Todos eles tomaram o suporte de Brahma. Lambe samay tak ye aisa yagya chalta raha. उसका रिजल्ट ये हुआ कि मम्मा ने पहले शरीर छोड़ा कैंसर में, गले से बोलती रही, सुना किसी ने नहीं। A Yagya continuou assim durante muito tempo. O resultado foi que, primeiro, Mama deixou o corpo, devido a cancro. Ela continuou a falar, mas ninguém ouviu. O Brahma ne me, jo buddhi me essa attack hua, dil ko essa dard hua, ke wo us dard ko sahan nahi kar sake. Aur wo bhi pran pakhuri hokar ke ud gaye. E Brahma também não tolerou o ataque que aconteceu no seu intelecto. E a dor que ele sentiu no coração fez com que perdesse a vida. Bale, o corpo chut gaya. O corpo chutne ke bavajood bhi abhi bhi wo atma un bachchon ka kalyan chahti hai. Acha? Un bachchon ka kalyan chahti hai, lekin kya vishwa kalyan hi ban sakti hai? Apesar de ter deixado o corpo, aquela alma ainda quer o benefício dos filhos. Ok, ele quer o benefício daqueles filhos. Mas será que consegue ser o benfeitor do mundo? Ou seja, Vishwa Kalyani? Vou agora Vishwa Kalyani bane hote, to unke followers bhi Vishwa Kalyani bane hote. Vishwa Kalyani ka matlab hai, jitne bhi 500-700 crore manushya atma hai, sabka kalyan kare. Se ele se tornasse ele próprio o benfeitor do mundo, então os seus seguidores também se tornariam benfeitores do mundo. Benefício do mundo, Vishwa Kalyani. E isso significa benfeitor para 5 a 7 bilhões de almas humanas que estão presentes neste mundo. Ek ka kalyan karna aur ek ka na karna usko vishwa kalyankari nahi kaha ja sakta. To wo buddhi mein baat nahi aati. क्या क्या बात नहीं आती? उनकी बुद्धि में ये आ नहीं सकता कि गीता का भगवान कोई दूसरा हो सकता है। Uma alma que causa benefício a um e não causa benefício ao outro não pode ser chamado de benfeitor do mundo. Então, esse assunto não assenta no intelecto. Como? Que assunto é que não assenta no intelecto? Não assenta no intelecto deles que o Deus do Gita pode ser outra pessoa. Krishna ki soul ki buddhi mein ye baat nahi baith rahi hai ki Gita ka bhagwan saakar mein koi agar baithega bhi to itna baithega Gita ka bhagwan nirakar jyotibindu shiv hai. Agar Gita ka bhagwan nirakar jyotibindu shiv hai to Gita pati bhagwan hua na. Não assenta no intelecto da própria alma de Krishna, que há um Deus do Gita na forma corpórea. Mesmo que assente no seu intelecto, assenta, mas apenas na extensão, de que o Deus do Gita é o ponto incorpóreo de luz Shiva. Se o Deus do Gita é o ponto incorpóreo de luz Shiva, então ele é o Gita Pati, ou seja, o marido de Gita. Gita Pati hua, to sakar hoga ya nirakar hoga? शिव तो ज्योति बिंदु है, बिंदु के बच्चे बिंदु, वो तो बाप और बच्चे का संबंध हुआ। शिव का संबंध ज्योति बिंदु आत्माओं के साथ दूसरा संबंध नहीं बन सकता। Se é Gita Pati, então é corpóreo ou incorpóreo? Alguém disse seria corpóreo. Shiva é um ponto de luz. Os filhos de um ponto são pontos. Esse é o relacionamento de um filho com o pai. E Shiva não pode ter outro tipo de relacionamento com as almas ponto de luz. Que é a soma de bansakta é ser? Atma, Supreme Soul, Bap aur Bacche. Dusre sambandh tabhi hi banenge jab wo sakar sharir mein pravesh kare. Pati ka sambandh bhi tabhi hi banta hai. Qual é o único relacionamento que se pode estabelecer? A alma e a alma suprema são pai e filho. Outros relacionamentos só podem ser estabelecidos quando ele entra num corpo. O relacionamento de marido só se pode estabelecer apenas nessa altura. Então, jo sambandh bante hain, un sambandhon ka connection indriyon se hota hai. Koi na koi indriyon ka special vishesh pyar hota hai, jiske aadhar par wo sambandh bante hain. Então, os relacionamentos que se estabelecem, a conexão desses estabelecimentos é através dos órgãos. Há um amor especial através de um órgão ou outro, com base nas quais os relacionamentos se estabelecem. तो पति का संबंध जो है वो भी तब ही बन सकता है जब कि वो साकार में सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। तो गीता माता भी कोई साकार में है, गीता पति भगवान भी कोई साकार में। Então, o relacionamento de marido só se pode estabelecer quando a alma suprema entra na forma corpórea. Portanto, há também a mãe Gita na forma corpórea. E há também um Gita Pati, ou seja, o marido de Gita, na forma corpórea. यज्ञ के आदि में कोई गीता माता थी जिस गीता माता में प्रवेश करके परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन सुनाया किसको प्रजापिता को No princípio da Yagya havia a mãe Gita, Gita Mata, em quem a alma suprema Shiva entrou e narrou as visões divinas de Brahma Baba. A quem é que narrou? A Prajapita. Prajapita me Paramatma Shiva ne pravesh kiya aur pravesh karke jo bhi sakshatkaron ka rahasya hai wo suna diya. Gita Mata ne suna aur dusron ko sunaya. A alma suprema entrou em Prajapita e narrou os segredos das visões divinas. A mãe Gita ouviu e narrou aos outros. Então, Gita Mata ke upar control karne wala kaun hua fir? Prajapita hua na? Então, jo controller hai wohi pati hona chahiye. Wohi pati hai. Ab Gita Mata ki buddhi mein bhi agar ye baith jaye ki Gita ka Bhagwan Krishna hai. To result kya hoga? Então, quem é que controlava a mãe Gita? Era Prajapita, não é verdade? Então, aquele que é o controlador deve ser o marido, não é verdade? Ele, Prajapita, é o marido. Mas, se no intelecto da mãe Gita ela entende que o Deus do Gita é Krishna, então, qual será o resultado disso? Papa ho jayega ya punya hoga? Papa ho gaya. Mata aur bacche ka sambandh hat karke pati ka sambandh ban jaye. तो जुल्म हो गया ये गलती जब से होती है तभी से यज्ञ का पतन शुरू हो जाता Essa ação será errada ou correta? É errada, um pecado. Se o relacionamento entre a mãe e o filho se transforma num relacionamento de marido e mulher, isso é uma atrocidade. Desde que este erro foi cometido, começou o declínio da Yagya. Abhi bhi कृष्ण की सोल माना ब्रह्मा की सोल जिस असली जगदम्बा में प्रवेश करके पार्ट बजाती है उस जगदम्बा की बुद्धि में भी ये अभी तक नहीं बैठ पा रहा है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है दादा लेखराज का स्वरूप नहीं है गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ Agora, mesmo agora, ainda não entrou no intelecto da verdadeira Jagadamba, em quem entra a alma de Krishna, ou seja, Brahma, e desempenha o seu papel, de que o Deus do Gita não é Krishna. A forma de Dada Lekraj não é o Deus do Gita. O Deus do Gita é Shiv Shankar Bholenath. Agar ek butthi sulag jaye, ek atma ke andar se sulag jaye, to sabka kalyan ho jaye. इसलिए बोला एक के पतित होने से सब पतित हो जाते हैं एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं ये आधार हो गई कौन माता Se este puzzle se resolver no intelecto de uma alma, então todos terão benefício. É por isso que foi dito, quando um se torna pecaminoso, todos os outros se tornam pecaminosos. Quando um se torna puro, todos os outros se tornam puros. Ela torna-se a base, ou seja, radar. Quem? A mãe. Aadhar mana dharani. Esse dharani que upar sab tike hue hain. Hava mein to nahi tikte. Aakash mein to nahi tikte. Dharani mein tikte hain. Pani mein bhi ek jagah nahi tik sakte. Panch tatton mein ek hi tatva dharani aisa hai, prithvi tatva, jis par sab tikte. Base significa terra. Dharani. Tal como todos se baseiam na terra, ninguém pode ficar no ar, ninguém pode ficar no céu. Todos têm a sua base na terra. Mesmo dentro d'água, uma pessoa não consegue ficar estática num sítio. A terra é o único elemento, entre os cinco elementos, na qual tudo se baseia. Olha, Dharani Mata é. Mata, jaise pehle chota roop hota hai, bachchi ka roop hota hai. Jawan hoti hai to bhi chehrehri badan ki hoti hai. Phir jab mata banti hai to dheere dheere phailne lagti hai. Vikari jab banti hai. E esta é a Mãe Terra. Uma mãe, de início, tem uma forma pequena, a forma de uma filha quando é jovem. Quando cresce, o corpo é delicado. Depois, quando se torna mãe, o corpo começa a crescer devagar. O corpo começa a aumentar depois dela se tornar viciosa. Kanya se, jab vikari banti hai, to phailne lagti hai. Aise hi prithvi ka aisa bhi hai. Quando ela se transforma de uma virgem numa pessoa viciosa, então o corpo começa a crescer. Semelhante é o caso da Terra. Jab tak Satyug Treta mein kanya ka roop raha prithvi ka, tab tak nirvikari hone ke karan भारत का ही जम्बूद्वीप छोटा सा स्थान था सारी दुनिया में, जहां स्वर्ग में देवी देवताएं पलते थे, छरहरा स्वरूप था। A Terra tinha a forma de uma virgem nas idades do ouro e da prata. Por ser sem vícios, havia apenas um continente. Era um pequeno local na Índia, no mundo inteiro. As divindades tomavam sustento no paraíso. और जैसे ही विकारियों ने प्रवेश किया, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ने 2500 साल पहले द्वापर युग में तो द्वैत कर दिया। Mas assim que as almas viciosas entraram, quando Abraão, Buda, Cristo entraram há 2500 anos, na idade do cobre, eles criaram o dualismo. ये द्वैतवाद जब से शुरू होता है, दो दो राज्य शुरू हो जाते हैं, दो दो धर्म शुरू हो जाते हैं, दो दो मतें शुरू हो जाती और आपस में जो विष्णु का रूप था जो सत्युग त्रेता में वो छिन्न हो जाता है, टूट जाता है, सब पति पत्नी घर घर में आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। Desde que este dualismo começa, começam dois reinos, começam duas religiões, começam duas opiniões. E a forma de Vishnu, que existia nas idades da prata e do ouro, torna-se fraca e desintegra-se. Todos os maridos e mulheres continuam a discutir dentro de casa. O Vishnu ka roop ban nahi sakta. Mana us samay se nivritti marg shuru ho jata hai. Pravritti toot jati hai. Aquela forma de Vishnu não consegue estabelecer-se. Significa que o papel da renúncia começa a partir daquele momento. O caminho da família desintegra-se. Ye pravritti jo todna hai, उसका कारण क्या हुआ? विकृति, विकार। कन्या जब विकारी बनती है, तो विकृत होती है। Qual foi a razão para a divisão do caminho da família? Foram vikriti, ou seja, os defeitos, e vikar, ou seja, os vícios. Quando uma virgem se torna viciosa, então ela adquire defeitos. विकृत होती है, फिर दुखी होती है। तो ये पृथ्वी भी पहले सिर्फ भारत खंड थी, दूसरा कोई भी खंड इस पृथ्वी पर नहीं था। Quando ela adquire defeitos, ela experimenta tristezas, sofrimentos. Então, esta terra era limitada apenas aos terrenos da Índia, Bharat. Não haviam outras terras. Não haviam outras terras nesta terra. जब से ये इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन आने लगे, तो इस्लामियों के आने के साथ साथ अरब देश भी ऊपर आ गए। महात्मा बुद्ध के आने के साथ साथ चीन, जापान, ये देश भी, पूर्वी देश भी ऊपर आ गए, पृथ्वी का रूप बढ़ गया। फिर क्राइस्ट आए तो यूरोप और ये अमेरिका भी समुद्र तल से ऊपर आ गए। कितना विस्तार हो गया पृथ्वी का। Desde que os islâmicos, budistas, cristãos começaram a aparecer, primeiro com a chegada do povo islâmico, então os países árabes, ou seja, as terras da Arábia, emergiram. Com a chegada de Mahatma Buda, países como a China, Japão e países a este também emergiram. A forma terra aumentou. Então, e quando chegou Cristo, a Europa e a América também emergiram do oceano. A terra expandiu-se muito. लेकिन विकृत रूप हो गया। क्या? उतना आकर्षण नहीं रहा जितनी आकर्षण में पृथ्वी या प्रकृति का रूप सत्व प्रधान पहले था सतयुग आदि में। कितना सुख देती थी, कोई काम धंधा किसी को नहीं करना पड़ता था। Mas a terra tornou-se defeituosa, ou seja, vicre. Como? Deixou de ser tão atraente como era anteriormente. A terra não era tão atraente e a natureza não era tão pura como era no início da Idade do Ouro. Era muito agradável. Não era necessário trabalhar ou ter qualquer negócio. Khana, pina, pena, ona, sab kuch muhaiya karti thi prakriti. Aur ab? Ab sara parivar kamata hai. सारा परिवार नाक रगड़ रहा है पेट के लिए, फिर भी पूर्ति नहीं। और जो खाता पीता है उसमें भी केमिकल मिला हुआ है। A natureza fornecia tudo. O que beber, o que comer, o que vestir, com que se cobrir. E agora? Agora, a família inteira tem que ganhar dinheiro. A família inteira tem que se empenhar para encher o estômago. Mesmo assim, não é o suficiente. E mesmo que a família come, está misturada com químicos. O químico que mila hua ann phal aur sabziyan khane se buddhi aur hi zyada bhrasht ho ja rahi hai. O químico kheton mein bhi dala ja raha hai. Chemical mana khad. Baba kehte hain satyug ke baad treta dwapar kaliyug mein khad padti hai. Ao comer aqueles grãos misturados com químicos, mesmo nas frutas e nos vegetais, o intelecto torna-se mais corrupto. Os químicos são usados nos campos. Os químicos são os fertilizantes. E Baba diz, depois da idade do ouro, a mistura acontece nas idades da prata, cobre e ferro. Yeah. Treta mein chandi ki khad padi. Sone mein agar chandi mila diya jaye, to mix ho gaya na? Kimat? Kimat kam ho gayi. Dwapar mein tambe ki khad padi. Aur kimat kam ho gayi. A mistura da prata aconteceu na Tetrayug, ou seja, idade da prata. Se a prata é misturada no ouro, então aquilo torna-se uma liga, não é verdade? E o custo diminui. A mistura do cobre aconteceu na Dwaparyug, ou seja, a idade do cobre. O custo ainda diminuiu mais. Então, Kaliyug mein lohe ki khad dal di. Aisi vikrat atma upar se utarti hai. To aur zyada vikrati aa gayi. To ye khad padne se जो धरणी है वो बंजर बनेगी या उपजाऊ बनेगी? बंजर। ये धरणी बंजर होती जा रही है। Então, a mistura do ferro aconteceu na Kali Yuga, ou seja, a idade do ferro. Da mesma forma, as almas com defeitos desceram de cima. Então, tornou-se um local ainda mais defeituoso. Então, ao juntar estes fertilizantes, a terra fica mais fértil ou menos fértil? Terra está a tornar-se infértil. इस वर्ष जितना खाद डाली जाए, यूरिया डाली जाए, यूरिया नाम दिया, क्या? यूरिन, यूरिन से बनता है यूरिया, यूरिन माने पेशाब, पेशाब की औलाद है ना? आज की दुनिया किसकी औलाद है? पेशाब की औलाद। सतयुग में किसकी औलाद होती थी? श्रेष्ठ इंद्रियों की औलाद होती थी, दिव्य दृष्टि की औलाद। Quanto fertilizante, ou seja, a urease, seria usado este ano. O nome Yuria foi cunhado. De que? Urina. Yuria vem de, ou é relacionado com, urina. Urina é Peshab, ou seja, o nome hindi para urina. Então, é descendência de Peshab. Descendência de quem? O mundo de hoje é descendência de quem? É descendência de urina. A progenia de quem, ou a descendência de quem, é que existia na Idade do Ouro? Era a descendência dos órgãos elevados, a descendência da visão divina. दृष्टि दिव्य हो गई थी देवताओं के, बड़े बड़े नेत्र अच्छे अच्छे दिखाए जाते हैं आज भी। तो वो जो श्रेष्ठ औलाद पैदा होती थी उसमें वाइब्रेशन कितना अच्छा होता होगा। उस वाइब्रेशन से प्रकृति के पांच तत्व सब सोहाने बन गए थे। As divindades desenvolveram uma visão divina. Mesmo hoje são mostrados com os olhos grandes e bons. Então, os filhos elevados que nasceram devem ter tido umas vibrações muito boas. Com essas vibrações, os cinco elementos da natureza ficaram contentes. Hoje, cada homem, cada alma, cada um do outro, vê com sanseio. जब सन से पैदा होगा तो सन से आत्मा विनश्यति, खुद भी विनाश की ओर जाएगी और दूसरों को भी विनाश की ओर ले जाती है। Hoje, todas as almas, todas as pessoas, olham uns para os outros com uma visão de dúvida. Quando se cria uma dúvida, então uma pessoa com dúvidas é destruída. Ela vai em direção à destruição e leva outros também em direção à destruição. Tu ye prithvi mein jitna jitna abhi chahe chaitanya prithvi ho aur chahe jad prithvi ho usme jitna jitna khad pad rahi hai, खाद माने विकारों की खाद, व्यभिचार की खाद, ये जितनी जितनी खाद पड़ती है उतना ही मनुष्य का दुख बढ़ता जाता है। Quanto mais fertilizante, ou sejam as impurezas, forem adicionadas à terra, quer seja a terra viva ou a terra não viva, a mistura dos fertilizantes significa a mistura dos vícios, mistura de adulteração. Quanto mais mistura for adicionada, mais aumentam as tristezas do ser humano. Isso कोई सुधारने वाला नहीं है। रास्ता आकर के परमात्मा सिखाता है। बाप आकर के बताते हैं, बच्चे अब ये खाद डालना बंद करो, पवित्र बनो, योगी बनो, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। Não há ninguém para corrigir isto. A alma suprema vem e ensina o caminho. O pai vem e diz: filhos, agora parem de fazer essa mistura dos fertilizantes. Sejam puros, sejam yogis. Não há outra forma a não ser esta. Ek se buddhi lagao. Dwapar se kya hua? Anekon se buddhi lagana shuru kar diya. Drishti lagana shuru kiya. Drishti vikrat hui. बुद्धि भी विकृत हुई, इंद्रियां भी विकृत हुई, अब इंद्रियों में सुख भोगने की शक्ति भी नहीं रही, क्षण भंगुर सुख हो गया। Foquem o vosso intelecto em um. O que é que tem acontecido desde a idade do cobre? Vocês começaram a apegar o vosso intelecto a muitos. Vocês começaram a apegar a vossa visão a muitos. A visão tornou-se incorreta. O intelecto também ficou defeituoso. Os órgãos tornaram-se corruptos. Agora, não há condições nos órgãos nem sequer para experimentar as alegrias, os prazeres. As alegrias, os prazeres, tornaram-se momentâneos. देवताओं का तो 24 घंटे का सुख था। उनको थकान ही नहीं होती थी। रात ही नहीं होती थी इसलिए। As didis costumavam experimentar alegrias durante 24 horas. Nunca se cansavam. Assim, era como se não houvesse noite. Abhi agar raat hona band ho jaye to aadmi pareshan ho jayega. Itni thakan hoti hai, raat bhi nahi, raat hoti hai thoda chain milta hai. Wahan raat hi nahi hoti. Jaise uttari dhruv aur dakshini dhruv par prithvi mein north pole aur south pole ek aisi jagah hai jahan 6 mahine din aur 6 mahine raat hoti hai. Agora, enquanto a noite não chega, o homem fica perturbado. Há muita exaustão. E se não houvesse noite? Como há noite, as pessoas ficam um pouco aliviadas. Lá não costumava haver noite. Por exemplo, na Terra há o Polo Norte e o Polo Sul. Lá é noite por 6 meses e dia por 6 meses. Então, esse swarg mein lagatar 2500 saal tak roshni hi roshni mein the. Wahan andhera hota hi nahi tha. और अब द्वापर कलयुग से जब से द्वैतवाद आता है तब से दुनिया में अज्ञान अंधेरा आता है। De forma semelhante, as divindades estiveram e estão durante o dia durante 2500 anos. Lá não há escuridão. E agora, desde a idade do cobre e a idade do ferro, quando começa o dualismo, vem ao mundo a escuridão da ignorância. कोई एक सच्चाई बोले, एक पार्टी बोल रही है सत्य और दूसरी पार्टी उसका मुकाबला करके दूसरी बात बोल दे तो सुनने वाला जो है संशय में पड़ जाएगा, सत्य ये है या सत्य ये है। आज के वकील तो सच्चे मुकदमे को भी झूठा साबित कर देते हैं। Alguém fala verdade. Um grupo fala a verdade e outro grupo fala qualquer outra coisa que está em oposição. Então, aquele que ouve fica confuso. Será que é isto que é verdade ou é aquilo que é verdade? Hoje em dia, os advogados até conseguem fazer com que uma causa verdadeira seja falsa. No entanto, quando as circunstâncias te tornam tais que, quando o mundo se dirige para a queda e a verdade está escondida, o que é falso vem ao de cima. Foi por esta razão que Brahma conseguiu 1000 braços. Mas a verdade começou a ficar escondida. Vale, Murli me bolne wala satya, Sai Baba Shiv ji bol raha hai. Lekin baaniyon mein jo sachchai hai, wo chupi ki chupi reh gayi. Kyon chupi reh gayi? Kyunki buddhi vikrat hoti gayi. Buddhi jab vikrat hoti jati hai, to sachche arth ko pakadti nahi. Apesar do verdadeiro Sai Baba Shiva falar nas Murlis, a verdade nas Vanis fica escondida. Porque é que fica escondida? É porque o intelecto se tornou incorreto. Enquanto o intelecto continuar assim incorreto, não consegue encontrar o verdadeiro significado. Sachai bahar nahi aayegi. Jab sachai bahar hi nahi aayegi, pratyaksh nahi hogi, to Satya Sai Baba Shiv Baba pratyaksh ho jayega. Pehle to satya pratyaksh ho. Satya ko hi gyan kaha jata hai. Satyam Shivam Sundaram kaha jata hai. A verdade não aparece. Enquanto a verdade não aparecer, enquanto não for revelada, então será que o verdadeiro Sai Baba, o verdadeiro Shiv Baba, será revelado? Primeiro, a verdade tem que ser revelada. A verdade, ela própria, é chamada de conhecimento. É dito Satyam Shivam Sundaram. Satya aur asatya. Ye do ki ladai hai. Satya hai Shiv, Ram Bap Shiv. वो है सत्य और रावण है असत्य असत्य माने अज्ञान और सत्य माने ज्ञान सत्य é verdade e assatya é falsidade. É uma luta entre estas duas. A verdade é Shiva, o pai Rama Shiva. Ele é a verdade e Ravan é a falsidade. Falsidade significa ignorância e verdade significa conhecimento. सच्चाई को ज्ञान कहा जाता है ज्ञान ज्ञान माने जानकारी काहे की जानकारी सत्य की जानकारी तो असत्य का भंडाफोड़ जब सत्य संपन्न स्टेज में आ जाता है तब भंडाफोड़ होता है. A verdade é chamada de gyan, ou seja, conhecimento. Jan, jan significa jankari, ou seja, informação. Informação sobre o quê? Informação sobre a verdade. Então, quando a verdade atinge o seu estágio completo, então é afastada a falsidade. Abhi bhi satya pura pratyaksh nahi hua. Kaun si baat reh gayi satya pratyaksh hone mein? Gita ka Bhagwan. Bhagwan ke upar sara mada. Mesmo agora, a verdade não foi revelada de forma completa. Que assunto é que foi deixado de lado em relação à revelação da verdade? O Deus do Gita. Tudo depende de Deus. Jo Gita Pati Bhagwan hai, usko chupa diya gaya. Dwapar ke aadi mein, ekdam aadi mein, aisa nahi tha. Dwapar ke aadi mein, phir bhi satyukta thi. Isliye bade bade vidwanon ne bhi ye baat boli hai. Paschat vidwanon ne. यूरोपीय विद्वानों ने ये बात लिख करके रखी हुई है अपने ग्रंथों में कि गीता पहले निराकारवादी रचना थी, उसमें बाद में जो साकार कृष्ण के उपासक थे, कृष्ण के स्वरूप को ज्यादा प्यार करने वाले थे, उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया. यही बाबा बताते हैं. गीता पति भगवान, ओ सेजा ओ देउस मरीदो द गीता, foi escondido. Mesmo no início da Idade do Cobre, não era assim. No início da Idade do Cobre, havia alguma pureza. É por isso que eruditos elevados, eruditos do Ocidente, também falaram sobre isto. Os eruditos europeus escreveram nas suas escrituras que, no início, Gita era Anirakar Wari Washia, o que significa que era um escritor que dizia que Deus era incorpóreo. Mais tarde, Os adoradores de Krishna corpóreo, que portanto gostavam mais da forma de Krishna, eles juntaram a isto o nome de Krishna. É isto que Baba diz. Nós não usamos o nosso intelecto neste assunto. Por um lado, nós dizemos que o Deus do Gita não é Krishna. Eles agora pararam de publicar esses livros também. Esses livros não são dados para fora. De que Krishna não é o Deus do Gita, porque os gurus do mundo lá fora iam ficar zangados com este assunto. E eles não os querem fazer enfurecer-se. Então, escondem a verdade. Então, agora, eles tentaram explicar esse ponto e explicar o que é? कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है लेकिन समझाना इसलिए भी बंद कर दिया कि एडवांस पार्टी की तरफ से ये बात आ रही है उनके सामने कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लिख रहा है वो ही तो साकार में गीता का भगवान हुआ नहीं तो साकार में गीता का भगवान कौन Agora, eles deixaram de explicar este ponto. Como? Qual? De que Krishna não é o Deus do Gita. E deixaram de explicar também pela razão de que este assunto também está a chegar a eles a partir do grupo avançado. O Deus do Gita é Krishna, ou seja, Dada Lakaraj. Ele é o Deus do Gita na forma corpórea. Além do mais, quem é que é o Deus do Gita na forma corpórea? Jisko tum bhagwan banaye baithe ho, wo sakar bhagwan tumne kisko banaya? Bhagwan ka sakar roop kya? ब्रह्मा कुमारियों ने गीता का भगवान साकार रूप में किसको माना दादा लेखराज ब्रह्मा और दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल ही कृष्ण की सोल है तो कृष्ण ही तो गीता का भगवान हो गया Aquilo que vocês fizeram Deus. Quem é que vocês fizeram o Deus corpóreo? Qual é a forma corpórea de Deus? Quem é que os Brahma Kumaris acreditam ser o Deus do Gita na forma corpórea? Era Dada Lakaraj Brahma. E a alma de Dada Lakaraj Brahma é a alma de Krishna. Então, Krishna é o Deus do Gita. Buddhi ko mati Brahma paida kar de nahi, Bindu hai Gita ka bhagwan. Aur Krishna Gita ka bhagwan nahi hai. Are bhagwan hoga Gita ka, Gita pati bhagwan kaha jata hai, to uska pati hua na, uska controller hua na. Agar Gita ki buddhi mein ye baith jaye ki wo hamara controller nahi hai. कृष्ण ही हमारा कंट्रोलर है तो किसकी मत पर चलेगी कृष्ण बच्चे की मत पर चल पड़ेगी इस्टे पोर ओ इंटेलेक्टो एन इलूजन ओ देउस डू गीता ए उन पोंटो ए कृष्ण नो ए ओ देउस डू गीता ओरा सी एल ए ओ देउस डू गीता एल ए शमादो गीता पति भगवान एंटो एल ए ओ मरिदो डेला ओ सेउ कंट्रोलador नो ए वर्डाद से वें नो इंटेलेक्टो डू गीता के एल नो ए ओ मेउ कंट्रोलador Krishna apenas é o meu controlador. Então, quem é que ela vai seguir? Ela vai começar a seguir a opinião do filho. Aur bacche ki mat pe chalegi to bacche to bacche to bacche hi hote hain. Chahe wo Brahma ki soul ho, chahe wo Ibrahim ki soul ho, chahe Christ ki soul ho, ye sab bacche hain. Hain sab dehdari bacche. E se ela começar a seguir a opinião do filho, então filhos são filhos de qualquer forma. Quer seja a alma de Brahma, quer seja a alma de Abraão, ou ainda a alma de Cristo, todos eles são filhos. Todos são filhos na forma corpórea. Dehdariyon ki mat par chalne se, dehdariyon se pyar karne se, result niche girne ka hoga. Unche uthne ka nahi ho sakta. Uncha tabhi utha ja sakta hai jab us nirakari stage mein rehne wale sampann swarup ko pehchana jaye. तो वो संपन्न स्वरूप उसके लिए बना है ऊंचे ऊंचे शिव बाबा उसको कोई जानते ही नहीं Ao seguir a opinião das almas incorporadas, ao amar as almas que estão nos corpos, o resultado será a queda. Não pode resultar em ascensão. Cada um só pode subir bem alto quando for conhecido aquele que se mantém no estágio incorpóreo, o estágio completo. Então, para esse estágio completo foi dito o mais elevado Shiv Baba. Mas ninguém o reconhece, ninguém sabe quem ele é. कोई जानते नहीं है माने जो जानने वाले हैं उनकी बुद्धि में संशय अनिश्चय आता रहता है अभी अभी निश्चय पैदा होता है कि यही भगवान का साकार सच्चा स्वरूप है और अभी अभी अभी अभी अनिश्चय पैदा हो जाए इसलिए मुरली में बोला शंकर का पाठ ऐसा भंडर बोला है जो तुम बच्चे भी समझ न सको Ninguém o conhece significa que aqueles que o conhecem passam pelas fases de fé e não fé através do intelecto. No momento, eles desenvolvem a fé de que este é a forma corpórea de Deus. E noutros momentos, eles experimentam falta de fé. É por isso que foi dito na Murli: o papel de Shankar é tão maravilhoso que vossos filhos não serão capazes de o entender. Essa wonderful part. इसलिए भगवान को विचित्र कहा जाता है क्या विचित्र पार्टधारी है विचित्र है माना उसका कोई चित्र खींच नहीं सकते बुद्धि तिरकती रहती है É tão maravilhoso que é por isso que Deus é chamado de Vichitra. Como? Ele é um Vichitra partidari, ou seja, é um ator sem forma. Um ator maravilhoso. Ele é Vichitra, ou seja, ninguém lhe consegue tirar uma foto. O intelecto continua a flutuar. Então, Vishnu Shankar ke liye itni bhujaye nahi kahenge. Brahma ke liye kyon kehte hain? Ye Prajapita Brahma ki sari vanshavali hai na? भुजाओं की बात नहीं है किसके लिए ना प्रजापिता की बात बताई कि प्रजापिता की भुजाएं नहीं कहेंगे 500 करोड़ 700 करोड़ भुजाएं कि सब उसके सहयोगी बनते हैं उसके सहयोगी नहीं बनते किसके सहयोगी बनते ब्रह्मा के सहयोगी बन जाते Então, Vishnu e Shankar não são ditos terem assim tantos braços. Porque é que tantos braços são mencionados apenas para Brahma? Esta é uma dinastia inteira de Prajapita Brahma, não é verdade? Não é uma questão de braços. Foi mencionado sobre Prajapita que os braços não serão ditos pertencerem a Prajapita. Não será dito que 5 a 7 bilhões de braços se tornarão os seus ajudantes. Eles não se tornam os seus ajudantes. Tornam-se ajudantes de quem? Eles tornam-se ajudantes de Brahma. वो भल कहते हैं कि हजार भुजाओं वाले ब्राह्मण परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं कि हजार भुजा का ब्रह्मा का अर्थ क्या है सुनने वाले भी के हाँ हाँ करते रहते हैं तुम अब प्रैक्टिकली में देखो कि ब्रह्मा की कितनी भुजाएं हैं Apesar de dizerem que é Brahma de mil braços, eles não entendem o significado. Qual é o significado do Brahma dos mil braços? Os que ouvem continuam a dizer sim, sim. Vocês agora veem na prática quantos braços tem Brahma. Prajapita Brahma ki vanshavali to bahut hai. Behad ki vanshavali hai. Mane 500-700 crore itni badi vanshavali aur kisi atma ki hoti nahi. Christ ke bhi 100-150 crore followers honge duniya mein. Phir bhi jitni Prajapita ki vanshavali hai utni Christ ki bhi A dinastia de Prajapita Brahma é muito grande. É uma dinastia ilimitada. Significa que nenhuma outra alma tem uma genealogia de 5 a 7 bilhões. Cristo deve ter uma dinastia de 100 a 150 crores no mundo. Mas nem Cristo consegue ter uma dinastia tão grande como a de Prajapita. Behad ki vanshavali hai. Aur ye hai bhujaye. क्या ये 500 करोड़ नहीं है कितनी है हजार भुजाएं गई हुई हाँ ये है भुजाएं इस समय 500 करोड़ मनुष्य है साकार में लेकिन 500 करोड़ मनुष्य एक के सहयोगी नहीं बनते É uma dinastia ilimitada e estes são os braços como não são 5 bilhões quantos são Mil braços são famosos. Sim, estes são os braços. Nesta época, Há 5 bilhões de almas na forma corpórea, mas 5 bilhões não se tornam os ajudantes de um. तो 100 करोड़ 10 कर 100 करोड़ भुजाएं हो गई ना इस समय 500 करोड़ मनुष्य हैं साकार में तो 100 करोड़ भुजाएं हो गई ना प्रजापिता को तो सब मानते हैं Então há 100 करोड़ 10 mil करोड़ de braços, não é verdade? Nesta altura, há 5 mil करोड़ de seres humanos que estão na forma corpórea. Então, há 10 mil करोड़ de braços, não é verdade? Todos acreditam em Prajapita. माने एडम को आदम को सारी सृष्टि का जो पिता है उस एक को तो सब मानते हैं परंतु ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है Isto significa que todos acreditam em Adão, aquele que é o pai do mundo inteiro. Mas ninguém sabe a ocupação daquele em que eles acreditam. जिसको मानते हैं किसको मानते हैं ब्रह्मा को नहीं मानते सब ब्रह्म समाजियों को छोड़ करके वैष्णव संप्रदाय वाले नहीं मानेंगे शैव संप्रदाय वाले नहीं मानेंगे लेकिन आदम को सारी मनुष्य सृष्टि हर धर्म के लोग आदम एडम को मानते हैं Em quem é que eles acreditam? Ninguém, a não ser os Brahma Samajis, acreditam em Brahma. Os que pertencem à comunidade Vaishnava não vão acreditar. Os que pertencem à comunidade Shaiv não vão acreditar. No entanto, todo o mundo inteiro, as pessoas de todas as religiões acreditam em Adão. Então, mante to hai prajapita ko, parantu occupation ka kisi ko pata nahi hai. Ki unhone kiya kya jo sab mante hain. चलो सहयोगी नहीं बन पाते इतनी ताकत ही नहीं है कि उसके सहयोगी बन सके Então, acreditam em Prajapita. Mas ninguém sabe a sua ocupação. Ou seja, o que é que ele fez para que todos acreditem nele? Ok, eles não se vão tornar ajudantes. Não têm tal poder que se possam tornar seus ajudantes. जैसे कोई बहुत ज्यादा क्रांतिकारी आदमी होते हैं ना जैसे सुभाष चंद्र बोस हुए तो उनकी फौज में सारे ही 40 करोड़ जितने भी भारतवासी थे सब क्यों नहीं भर्ती हो गए थोड़े से लोग क्यों निकले क्या उनका गलत रास्ता था उनका रास्ता गलत नहीं था उनका रास्ता सही था उनके सहयोगी नहीं बन सके Suponho um grande revolucionário como o que existiu Subhash Chandra Der Então, porquê que os 40 crores de indianos que existiram naquela altura não se juntaram ao seu exército? Porquê que só apareceram tão poucos? O caminho dele era errado? O caminho dele não era errado. O caminho dele estava correto. E as pessoas não se tornaram os seus ajudantes. O Gandhi diga? गीता बना दिए 40 कोटि के पिता चले 40 कोटि के प्राण चले 40 कोटि हतभागों के राधा वल्लभ श्री प्राण चले राधा वल्लभ तो कृष्ण कहा जाता है बाबा ने भी मुरलियों में उनको गांधी जी बता दिए ई गांधी जी foi escrita uma canção 40 कोटि के पिता चले 40 कोटि के प्राण चले 40 कोटि हतभागों के राधा वल्लभ श्री प्राण चले कृष्ण é dito ser Radha Vallabh Baba também o chamou de Gandhi Ji nas murlis. Gandhi mara? Rajkot mein koi bade congressi ke ghar mein jaakar ke janm liya. Ab wo baat kahan ki? Andar ki bhi baat. Gandhi kya chahte the? Ram Raj chahte the. Lekin Ram Raj kar nahi sake. Sthapan bhi nahi hua aur kar bhi nahi sake. Gandhi morreu e tomou renascimento na família de congressista em Rajput. Uma cidade do estado de Gujarat. Então, isto está relacionado com o quê? Isto é um assunto interno. O que é que Gandhi desejava? Ele queria Ram Raj, ou seja, o reino de Ram. Mas ele não conseguiu atingir Ram Raj. Não foi estabelecido, nem ele o conseguiu estabelecer. Então, esta coisa que é que ele falou? Brahma Baba. Brahma Baba que ele falou. Veda também falou. Brahma Baba e Ram Raj queriam. लेकिन राम राज्य चाहते थे और राम राज्य कर नहीं सके स्थापन भी नहीं हुआ और ही ज्यादा अब और ही ज्यादा रावण राज्य स्थापन हो गया A quem é que este assunto se aplica? Aplica-se a Brahma Baba em sentido ilimitado. Brahma Baba também cria Ram Raj. Ele cria Ram Raj, mas não o conseguiu estabelecer. Não foi estabelecido. E além disso, foi estabelecido Ravan Raj. तो भुजाएं सहयोगी भले कोई बनाए सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा 100 भुजाएं 1000 भुजाएं सहयोगी बना ली वो भी ठीक है लेकिन सहयोगी कितनों को बनाना है Então podem-se preparar braços para ajuda, mas isso não é o suficiente. Podem-se preparar 100 braços ou 1000 braços como ajudantes. Isso está certo, mas quantos é que vão ser ajudantes? सारी दुनिया को साथ लेकर के चलने का उद्देश्य रखना है एम ऑब्जेक्ट रखना है या थोड़ों को साथ लेकर चलने का उद्देश्य रखना है सारी दुनिया का कल्याण हजार का कल्याण ना हो Devemos ter o objetivo de levar o mundo inteiro connosco ou devemos ter o objetivo de levar apenas alguns? O mundo inteiro deveria ser beneficiado. Só 100 é que não deviam de ser beneficiados. इसलिए विष्णु के मंदिर में जहाँ कृष्ण की भोग लगाए जाते हैं श्रीनाथ दरबारे में तो वहाँ खीर माल पुआ भोग लगाया जाता है है और जो बड़े बड़े लोग हैं वो उसको खरीदते हैं É por isso que no templo de Vishnu, onde bhog é oferecido a Krishna, e acontece no Srinath Darbar, onde há bhog variado com doces e etc. E as pessoas prósperas compram aquilo. E no Jagannath Mandir? Chawal. Sada bhog lagaya jata hai. Chawal, dal, kadhi. Bahut sasta hai. Lekin wo sabko milta hai bina paise ke. Sabko milta hai. Por outro lado, na Jagannath Mandir é oferecido bhog muito simples. Arroz, sementes germinadas, iogurte e outras coisas simples. E é muito barato. Mas depois é oferecido a todos de graça. Numa taça de barro. Sim, é oferecido a todos. Então, ek sarva ka kalyanakari aur ek sirf shesth ka kalyanakari. Ye antar pad jata hai. To prajapita ko mante to sab hai. Brahma ko sab nahi mante. Brahma ko sab nahi mante aur prajapita ko सब मानते हैं ऑक्यूपेशन उनका किसी को पता नहीं है क्योंकि वो धंधा क्या किया उन्होंने उनके धंधे का पता नहीं है Então, é o benfeitor de todos e outro é o beneficiador de apenas os elevados. Há aqui uma diferença. Então, todos acreditam em Prajapita. Nem todos acreditam em Brahma. Eles não conhecem a ocupação de Prajapita, ou seja, o que é que ele fez. A ocupação dele não é conhecida. आत्मा की तो भुजाएं नहीं होती हैं क्या तो भुजाएं शरीरधारी की होती है या आत्मा की होती है शरीरधारी होगा तो भुजाएं होंगी शरीरधारी होगा तो कोई मददगार बनेगा भुजाएं शरीर की होती है 500 करोड़ रुपए दर्श हैं तो उनकी भुजाएं कितनी हुई alma não tem braços então uma alma num corpo tem braços Ou é a alma que tem braços? Se uma alma está num corpo, então tem braços. Se é uma alma incorporada, então alguém vai tornar-se o seu ajudante. Um corpo tem braços. Há 5 bilhões de irmãos. Então, quantos braços é que ele tem? करोड़ ब्रदर्स हैं तो उनकी भुजाएं कितनी हुई है 1000 करोड़ हो गई ना है हिसाब तो बुद्धि में आता है ना जब कोई पूरी रीति ज्ञान को समझ जावे तो बाद की ये सब बातें हैं Quando há 5 bilhões de irmãos, então, quantos braços é que ele tem? 10 bilhões, não é verdade? A conta vem ao intelecto, não é verdade? Quando uma pessoa entende o conhecimento completamente, então estes assuntos vêm depois. पहले तो मुख्य बात ये की है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, और मुझसे प्राप्त होने वाला जो वर्षा है, मुक्ति और जीवन मुक्ति, उसको याद करो। मुक्ति माने परम धाम, जीवन मुक्ति माने स्वर्ग। Primeiro que tudo, o assunto principal é apenas um. O pai diz: lembrem-se de mim e lembrem-se da herança de Mukti e Jivan Mukti, sendo então a herança obtida através de mim. Mukti significa Parandan, ou seja, o mundo das almas, e Jivan Mukti significa Swarg, ou seja, o paraíso. Gyan ka sagar bhi gaya hua hai. Kitni yatha points sunate rehte. सारी पॉइंट्स तो कोई को याद रह न सके, अंत में सिर्फ तंत्र बुद्धि में चला जाता है, सार चला जाता है। Então, o oceano de conhecimento também é famoso. Ele continua a narrar pontos ilimitados. Não se consegue lembrar todos os pontos. No final, apenas a essência vem ao intelecto. Vem o sumário. पिछाड़ी में तंत्र रह जाता है। क्या तंत्र रह जाता है? अभी तो ज्ञान का विस्तार हुआ, जब अंत होगा, संपन्न बनने की स्टेज आएगी, तब क्या रह जाएगा? मन मना। No final fica a essência. Qual é a essência que fica? Agora o conhecimento expandiu-se. Quando for o final, quando vier o estágio de se tornar completo, então o que é que acontece? Man mana bhav. Main atma bindu, mera bhav, jyoti. Vistar sara khalas. तो ज्ञान का सागर कृष्ण नहीं हो सकता है, है? सागर बना बहुत विस्तार वाला। Eu sou ponto e o meu pai também ponto de luz. Toda a expansão vai terminar. Então, Krishna não pode ser o oceano de conhecimento. O que é que significa oceano? Algo que é muito vasto. पृथ्वी तो है विस्तार वाली, लेकिन दुनिया में देखा जाए तो पृथ्वी का हिस्सा ज्यादा है या सागर का हिस्सा ज्यादा है? तीन हिस्सा में सागर फैला हुआ है और एक हिस्सा में पृथ्वी फैली हुई। A terra é muito vasta, mas se olharmos para o mundo, é maior a parte da terra firme ou é maior a parte dos oceanos? Os oceanos são 3/4 e a terra firme representa 1/4. तो बोला ज्ञान का सागर कृष्ण तो हो नहीं सकता, कह नहीं सकेंगे, वो तो रचना है, रचता तो एक ही है, वो ही सबका बाप हो गया। Então foi dito, Krishna não pode ser o oceano de conhecimento. Ninguém pode dizer isso. Ele é a criação. O Criador é apenas um. E ele é o Pai de todos. Quem? É? Sabka bap kon ho gaya? Kaun si soul hai jo sabka bap ho gayi? É? Shiva. Shiva. Wo rachita hai. Quem? Quem é o pai de todos? Qual é a alma que é pai de todos? Alguém disse Shiva. E Baba pergunta, Shiva, ele é o criador? Rachita to wo hota hai. Jo rachna rachita hai nahi. Jo rachna pehle nahi thi, wo rachi. Jaise mitti koi rachna thodi hai. Mitti to hamesha hi hai, hamesha hi rahegi. Panch tattva kabhi khatam nahi hote. Criador é aquele que cria uma nova criação. Uma criação que não existia antes é criada. Tal como o barro ou a terra não é uma criação. O barro sempre existiu e vai manter-se para sempre. Os cinco elementos nunca são destruídos. Lekin mitti mein se jo ghada banaya, wo ghada banaya, ghade ki rachna hui, to ghada rachna kahi jayegi aur kumbhar racheta kaha jayega. Mas o pote que foi feito com o barro, ou seja, o pote que é criado, é uma criação. O pote é uma criação. E o oleiro é o criador. Então, Shiva to sada hai hai. Shiva racheta hone ki baat nahi. Aur kisko rachega? Atma ko rachega. Atma bhi sada hai hai, anadi. Unki rachne ki baat hi nahi. No entanto, Shiva existe sempre. A questão não é que Shiva seja o criador. Senão, quem é que ele criaria? Ele ia criar almas? A alma existe sempre. Elas são anadi, ou seja, infinito, sem começo nem fim. Não existe a questão de elas serem criadas. Lekin shiv jab saakar mein kisi mein pravesh karta hai tab rachayta hai. To rachayta hai nayi duniya ka. Abhi nayi duniya nahi hai. Abhi nayi duniya nahi hai. Mas quando Shiva entra num médium corpóreo, então ele torna-se o criador. Portanto, ele é o criador do novo mundo. Mas agora, o novo mundo não existe. Brahma ke dwara nayi duniya nahi ban sakti. Kya bhav hai andar se? Kyon nahi ban sakti? Kyon nahi ban sakti Brahma ke dwara nayi duniya? Kyunki andar se bhav bhara ho, ye sab mere ban jaye. Yeah? Mere sahyogi ban jaye. O novo mundo não pode ser criado através de Brahma. Qual é o sentimento interno? Por que é que não pode ser criado? Por que é que o novo mundo não pode ser criado através de Brahma? É porque há um sentimento interno de que todas estas almas deveriam ser minhas. O quê? Eles deviam tornar-se meus ajudantes. Então, swartha aa gaya na? Swartha. Ye jo swartha aa jata hai, वो परमार्थ सिद्ध नहीं, नहीं होने देता देता निस्वार्थ इस दुनिया में कोई नहीं है. Então, há egoísmo, não é verdade? Este egoísmo não permitiu que o benefício dos outros acontecesse. Mas ninguém é altruísta, ou seja, sem ego neste mundo. Bhakti Marga mein bhi kaha hai. Sura, Nara, Muni, sab ki yeh riti. No caminho da devoção também é dito que divindades, seres humanos, sábios, todos seguem esta tradição em que todos sentem amor com motivo egoísta. Kyon? Jinko rath hoga, unko swarth zarur hoga. Rath mana shari. Rath nahi hai jisko, wo sirf ek hai. Kon? Shiv. Aqueles que possuem uma carruagem, certeza que são egoístas. Carruagem significa corpo. Há apenas um que não tem corpo. Em Shiva. Tu jab rata hi nahi hai, to rachayta kaise? Wo koi na koi rata mein pravesh. Wo us jitne bhi 500 700 crore manushya hai, un 700 500 crore manushyon mein se, atmaon mein se koi to atma aisi hogi jo uske saman banne wali ho. Nirakari banne wali ho. Então, se ele não tem corpo, como é que ele pode ser o criador? Deve haver uma carruagem. Deve haver uma alma entre os 5 a 7 bilhões de seres humanos que se torna igual a ele, que se torna incorpórea. Aisi hi atma mein aa karke pravesh karke mukarrar rath dharan kar. Aur mukarrar rath dharan karke uske dwara wo purani duniya ko nayi duniya banata hai. तो वो ही सबका बाप हो गया, सबको वर्षा देंगे और सबको घर ले जाएंगे. Ele vem e entra no corpo de uma alma, sendo ele a última carruagem. E ao entrar nessa última carruagem, ele transforma o velho mundo num mundo novo. Ele é o pai de todos, ele dá herança a todos e leva-os para o lar. Brahma sabko varsha bhi nahi de pata aur sabko ghar wapas bhi nahi le ja sakta. बाप का तथा आत्माओं का घर है ही साइलेंस. ये बाप का भी घर है क्या? साइलेंस होम. और जो भी आत्माएं हैं इस सृष्टि पर, चाहे कितनी ही अशांति की दुनिया में आकर के जन्म लिया हो, सबका वो साइलेंस होम, वो ही सबका घर है. ब्रह्मा नो पोड दार हेरांसा अ टोडोस ई तंबें नो कंसेगु लेवार टोडोस दे वोल्टा आ कासा. O lar do pai e dos filhos é o lar do silêncio. É a casa do pai. Como? O lar do silêncio. Todas as almas que estão presentes neste mundo tomaram um nascimento num mundo sem paz. No entanto, o lar do silêncio é o lar de todos. Bhushapuri ko baap ka ghar tatha bachchon ko ghar. Haan. विष्णुकुली को विष्णुकुली को बाप का घर नहीं कहेंगे। बाप का घर है विष्णुपुरी, विष्णुपुरी माने सुखधाम, वो बाप का घर नहीं है। घर किसका है? शिव बाबा घर का। शिव बाबा ने बनाया। शिव बाबा जो है जिस साकार में आता है उसके द्वारा नई दुनिया सुखधाम बनाता तो है, लेकिन उसका घर नहीं है। अगर घर होता तो रहता। विष्णुपुरी ओ सेजा ओ लार दे विष्णु não será dito ser o lar do pai. Vishnupuri é o lar do pai. Vishnupuri significa Sukdham, ou seja, o lar da prosperidade. Não é o lar do pai. É o lar de quem? Alguém disse o lar de Shiv Baba. E Baba continua. Onde é que é o lar de Shiv Baba? Foi Shiv Baba que o fez. O corpo em quem Shiv Baba vem e que cria o novo mundo, ou seja, lar de prosperidade através dele, mas não é o lar dele. Se fosse o lar, ele ficava lá. Shiv jo hai, wo swarg mein rehta hai kya? Nahi. Rehta hi nahi to uska ghar kahan hua? Nahi. Wo kahan rehta hai? Param dham. Param dham mein, shanti dham mein, silence home mein. To silence home baap ka ghar hai. Aur ye nahi kahenge ki bachchon ka ghar hai. Shiva vive no paraíso? Se não vive lá, como é que pode ser o lar dele? Onde é que ele vive? Ele vive em Parandham, Shantidham, lar de silêncio. Portanto, o lar do silêncio é o lar do pai. Não é dito que é o lar dos filhos. Que há? Bacchon ko ghar nahi kahenge silence home ko? Bacchon ka bhi ghar hai, baap ka bhi ghar hai, sab wahan jaake shanti anubhav karte hain. जैसे कोई घूमने जाए, पर्यटन करने जाए, राज्य में चक्कर लगाने जाए तो थोड़ा घूमने फिरने में तकलीफ होती है, घर में आता है तो चैन से रहने का अनुभव करता है। Como? Então o lar do silêncio não será dito ser o lar dos filhos? Também é o lar dos filhos e também o lar do pai. Todos experimentam paz ao ir para lá. Tal como alguém que vai numa viagem visita lugares turísticos, visita um estado ou um país e depois experimenta alguma dificuldade devido a estar a viajar. Quando volta a casa, sente-se em relax. Então, assim, se eu vir sasti para acar que esse patito dunia me acar que, quer dizer, mere ko, esse patito bachyon me, aana padta hai. In patiton ka saath, nibhana padta hai. Inko drashti, Então, da mesma forma, Shiva também vem a este mundo físico, neste mundo pecaminoso, e diz: eu vim para estar entre filhos tão pecaminosos. Eu tenho que estar na companhia destes filhos tão pecaminosos. Tenho que lhes dar drishti. Majburi. Parti hai mane majburi. Lekin unhe chain tab milta hai jab wo wapas Paramdham jaate hain. Mas ele tem que vir, é obrigatório. No entanto, ele só vai sentir-se descontraído, em relax, quando volta ao mundo das almas. Então, Vishnupuri ko baap ka ghar nahi kahenge. Ghar hai mool vatan. Kyo? Vishnupuri itna sukhdam, wahan baap ka ghar kyo nahi hai? Wahan baap rehna pasand kyo nahi karte? Então, Vishnupuri não pode ser dito ser o lar do pai. O lar é o mundo das almas. Ou seja, Mulvatan. Porquê? Vishnupuri é um lar de prosperidade. Porquê é que não é o lar do pai? Porquê é que o pai não gosta de ficar lá? Aur bachche bhi unko nahi bulate ki tum yahan aa jao. Sukh mil gaya. Bachche sukh mil gaye. Sukh mil gaye to baap ko bhi yaad nahi aata. Baap yaad bhul jate? To ye achhi baat hai kya? Hai? Bade bade swarthi hai. E lá, os filhos não chamam por ele, dizendo, anda cá. Quando os filhos vivem na prosperidade, eles esquecem-se de lembrar o pai. Esquecer a lembrança do pai é uma coisa boa? Alguém na assistência disse que não. E Baba diz, são muito egoístas. Porque o Baba sukha nahi chahata. Baba, 10 bachchon ka, 15 bachchon ka Baba ho, वो क्या चाहता है? बच्चों ना, हमारे बच्चे जीवन भर सुखी रहे, पेत्रे पोत्रे पड़पोत्रे सब सुखी बने रहे। हमको भले इस जीवन में दो भोग लेना पड़े। É por isso que o pai não quer prosperidade. O que é que um pai de 10 a 15 filhos quer? Deveria querer que todos estivessem pacíficos. Mas não. Todos os meus filhos, todos os meus netos, os meus bisnetos, deveriam estar prósperos através de toda a sua vida. Mesmo que eu tenha que experimentar tristeza nesta vida. Esse lugar é água, não é? तो सच्चा बाप होगा तो सब बच्चों को, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों सबको निकालने की कोशिश करेगा। और झूठा बाप होगा तो पहले हम तो बच रहे। तो विष्णुपुरी को बाप का घर नहीं कहेंगे, घर है मूल वतन। Por exemplo, quando há um incêndio numa casa, um verdadeiro pai quererá salvar todos os filhos, os maiores, os mais pequenos, todos. Mas se não é um bom pai, ele vai pensar: eles que morram, deixa-me salvar primeiro a mim próprio. Então, Vishnupuri não é dito ser a casa do pai. O lar é o mundo das almas. E gheri gheri bate, hein? Kya? Kya gheri gheri bate? Ghar é mool vatan. Jahan se sab atmaye aati hain. In gheri gheri baton ko sensible bacche hi samajh sakenge. Estes são assuntos profundos. Quais? Quais são os assuntos profundos? O lar, o mundo das almas, de onde vêm todas as almas. Apenas os filhos sensíveis são capazes de entender e absorver estes assuntos. Itna sara plan koi ki buddhi mein yaad rehne sake. Na itne kagaj rakh sakte hain. Ye jo murliyan nikalti hain, wo sab ki sab ikatthi karte jave. Nenhum intelecto consegue lembrar um tal grande plano. Nem ninguém pode lembrar tantos papéis. Se alguém começar a colecionar todas as mules que têm sido faladas, então será mais do que o espaço que há nesta sala. Dher kaga chapte hai. Us padhai mein bhi kitni dher kitabe hoti hai. Pariksha pass kar li. Phir barrister ka tant to buddhi mein aa jata hai. शरीर निर्वाहार्थ वेस्टर बन जाते हैं, एक जन्म के लिए बनते हैं। Tanto papel é publicado. No estudo há muitos livros. Quando alguém passa num exame, e se é para ser advogado, então a essência da advocacia vem ao intelecto. Há que se tornar um advogado ou qualquer outra profissão com o objetivo de sustentar a vida. E será apenas para um nascimento. Alapkal ka sukh mil jata hai. लेकिन वो है विनाशी कमाई, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे मिनिस्टर कलेक्टर बनो, चाहे वकील बनो, जज बनो, चाहे इंजीनियर बनो, वो है एक जन्म की कमाई और विनाशी कमाई, इसी जन्म में खलास हो जाएगी। Através disso, eles têm alegrias temporárias. E isso é um ganho perecível. Quer se tornem médicos, ministros, advogados, juízes, engenheiro ou outra coisa qualquer, isso dá um rendimento para um nascimento. E é um rendimento perecível. Isso vai esgotar-se neste mesmo nascimento. E ele é o parai para a tempa? Godly parai? E 21 janam que não é? 21 janam que é a dar para 63 janam. Arthata pura 84 janam que é para a milti. 21 जन्म का जैसा हम यहाँ पुरुषार्थ कर लेंगे, वैसे ही पुरुषार्थ करने की रग हमारी आत्मा में भर जाएगी। E o conhecimento divino que o pai está a explicar não é para apenas 21 nascimentos. Com base nos 21 nascimentos, nós vamos colher frutos em 63 nascimentos, ou sejam 84 nascimentos completos. Em função dos esforços que nós fazemos aqui e agora, essa tendência de fazer esforços vai ficar gravada na nossa alma durante 21 nascimentos. Kya? Wo andar se sanskar bhar jayega tibra purushartha karne ka. Aisa tibra purushartha abhi hi kar sakte hain aur baap hi kara sakte hain. और दुनिया में ऐसे संस्कार भरने वाला कोई नहीं है। O sanskara de fazer esforços rapidamente vai ficar gravado internamente. Tais esforços rápidos só podem ser feitos agora. E só o Pai consegue que nós façamos tais esforços. Então, vocês são binás e kamai karate. Binás que nazdik aate jate hain. Binás e kamai karate jate hain. E binás que nazdik aate jate hain. Por kamai kamoti jati. Todos os outros esforços fazem com que nós ganhemos um rendimento perecível. E isso aproxima-nos da destruição. E, portanto, o ganho vai reduzindo. Kya? Kharcha zyada? Aur kamai kam hoti jati hai. Tum kahenge kamai to badhti jati hai. Tum kya kahenge? Hamari kamai din duni raat chaugni badh rahi hai. As despesas aumentam e o ganho diminui. Vocês vão dizer que o ganho está a aumentar. O que é que vocês vão dizer? O nosso ganho está a aumentar dia e noite. Tum kahenge kamai to badhti jati hai. Aur ye to sab khatam ho jani. Jo vinashi kamai hai wo sab khatam ho jani. Aage rajaon aadi ki kamai chalti thi. अब तो वो भी नहीं है, थोड़ा बहुत जिनके पास है भी वो भी छीन लेंगे। Todo o ganho perecível será destruído. Antigamente, os reis e etc. tinham ganhos. Agora, nem isso existe. O pouco que existe com alguns deles também será roubado. क्या? अभी सरकार गवर्नमेंट कैसी होती जा रही है? खाऊ होती जा रही है। जो भी है गरीब और गरीब होते चले जा रहे और गिने चुने साहूकार और ज्यादा साहूकार होते। Agora, como é que o governo está a comportar-se? Está a ficar ganancioso. Os pobres estão a ficar cada vez mais pobres e os pouco ricos que existem estão a ficar cada vez mais ricos. दुनिया में साहूकारों की संख्या ज्यादा है या गरीबों की संख्या ज्यादा है? गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है, साहूकारों की संख्या घटती जा रही है। São mais as pessoas ricas no mundo ou são mais o número de pessoas pobres? O número de pobres está a aumentar. O número de pessoas ricas está a reduzir-se. Então, tomar e camar, que não sabe chalti? Un vakilo ki, un doctoro ki, un engineero ki, bade bade engineer jo hote hain. Jaise जहाज पर काम करने वाले, हवाई जहाज पर काम करने वाले जो इंजीनियर होते हैं कितना पैसा कमाते हैं? लाखों रुपया महीना कमाते हैं। उनकी कमाई सब खलास हो जाएगी। Então, o vosso ganho mantém-se por um longo período de tempo. Aqueles advogados, aqueles médicos, aqueles engenheiros, os grandes engenheiros, que trabalham nos barcos, nos aviões, ganham muito dinheiro. Ganham centenas de rúpias. Todo esse ganho será destruído. Kyo? Ye kya baat keh di? Kyo khalas ho jayegi? Are pet mein to power aata hi jata hai. Isse zyada jata hai kya? Nahi. Por quê? O que é que foi dito? Por que é que vai ser destruído? Ora, o estômago só consome 150 gramas de farinha. Uma pessoa pode comer mais do que isso? Não. वो सब कमाई खत्म हो जानी है। आगे राजावाद की कमाई चलती थी, अब तो वो भी नहीं रहे। थोड़ा बहुत जिनके पास है वो भी छीन लेंगे। तुम्हारी कमाई कितना समय चलती है? तुम जानते हो ये बना बनाया ड्रामा है जिसको दुनिया में कोई नहीं जानते। Todo esse ganho vai ser destruído. Antigamente, os reis e outros tinham ganho. Agora, nem mesmo esse ganho existe. O pouco que eles possam ter também vai ser roubado. O vosso ganho mantém-se por muito tempo. Vocês sabem que este é um drama pré-ordenado e que não é conhecido de ninguém. Tumhare mein bhi number var hai jinko dharana hoti hai gyan ki. Sabko ek jaisi gyan ki dharana nahi hoti hai. Entre vocês também são numéricos na forma de absorver o conhecimento. Ninguém absorve o conhecimento da mesma forma. कई तो बिल्कुल ही दूसरों को समझाए ही नहीं सकते. क्यों नहीं समझा सकते? हैं? खुद समझते नहीं है पूरा तो दूसरों को नहीं समझा सकते. Alguns não conseguem absolutamente explicar nada aos outros. Por que é que não conseguem? Eles próprios não conseguem entender completamente. E por isso não conseguem explicar aos outros. Quê? खुद बात समझेंगे तो दूसरों को समझाएंगे. खुद ही नहीं समझे होंगे तो दूसरों को नहीं समझाएंगे. क्या पांच चित्र है ना, त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, लक्ष्मी नारायण. Quando alguém consegue entender um assunto, então consegue explicar aos outros. Quando alguém não consegue entender um assunto, então também não vai ser capaz de explicar aos outros. Há cinco quadros, não é verdade? A Trimurti, Gola, que é o ciclo do mundo, Chard, que é a árvore do mundo, Siddhi, que é a escada, e por fim, Lakshmi Narayan. Murli me bola hai, mere nazdik rehne wale bacche bhi mere ko nahi pehchan paate. Mummy se zyada, badi mummy se zyada nazdik to koi raha nahi baba ke paas. Foi dito na Murli, mesmo os filhos que vivem perto de mim não são capazes de me reconhecer. Ninguém ficou mais perto de Baba do que Mami, a Bari Mami, que é a mãe mais velha. Ela também deu a explicação de todos os quadros. Gole ki samjhani di, jhar ki samjhani di, Lakshmi Narayan ke chitra ki samjhani di, Sidhi ke chitra ki samjhani di, Trimurti ke chitra ki samjhani kabhi? Nahi. Dava a explicação do ciclo do mundo. Dava a explicação da árvore do Kalpa. Também dava a explicação do Lakshmi Narayan. Mas alguma vez deu a explicação do quadro da Trimurti? Alguém disse que não. E Baba pergunta, porquê? Jo cheez khud hi baap ka parichay nahi samajh sake, to dusron ko bhi nahi samjha sakte. Aquela que não conseguia entender a introdução do pai, então não podia explicar aos outros. Om Shanti.